gosta de desentendida. Eu te ligo, você não me atende. Mando mensagem, você não me liga. Faço uma proposta indecente. Vamos sair pra conversar. E se o assunto faltar, a gente se beija. A gente se beija. Seu beijo é golpe, eu sou Neymar. Eu caio sempre que igualar uma safadeza. Uma safadeza. Eu conto as horas pra te encontrar no particular. Fumar e transar a noite inteira. Eu sou a gente sem roupa e a sua boca na minha boca e os olhos se virando de prazer. Cê sabe que eu tô na sua, quero você doa na sua cama. A gente vai se envolver. Eu sou a gente sem roupa e a sua boca na minha boca e os olhos. Cê sabe que eu tô na sua, quero você doa na sua cama. A gente vai se envolver. Sai da frente que o buguete tá passando, bebê! Portal do Rocha. Vamos sair pra conversar. E se o assunto faltar, a gente se beija. A gente se beija. Seu beijo é golpe, eu sou Neymar. Eu caio sempre que igualar uma safadeza. Uma safadeza. Eu conto as horas pra te encontrar no particular. Fumar e transar a noite inteira. Bora! Pensar a gente sem romper a sua boca na minha boca e os olhos. Cê sabe que eu tô na sua, quero você doer na sua cama. A gente vai se envolver. Pensa na gente sem roupa e a sua boca na minha boca e os olhos. Cê sabe que eu tô na sua, quero você doer na sua cama. A gente vai se envolver. Pensa na gente sem roupa e a sua boca na minha boca e os olhos. Cê sabe que eu tô na sua, quero você doar na sua cama. A gente vai se envolver.